foi ele quem estendeu a mão para o mundo nascer. Mas o homem não quer reconhecer. O Senhor mandou, mandou a luz nascer, e a luz raiou. Foi ele que estendeu a mão para o mundo nascer. Mas o homem não quer reconhecer. O Senhor mandou, mandou a luz nascer, e a luz raiou. O brilho de Jesus é mais que o sol. Jesus.